Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Começa agora, meus amigos, mais um programa Amado Batista. Eu sou Edelson Moura, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela atenção e pela audiência também. Nós só existimos porque você está do outro lado. O rádio é isso, é a gente aqui no estúdio, você aí curtindo a gente, curtindo o nosso programa. Sempre eu presto atenção nas coisas. Quando eu vou numa cidade, numa emissora de rádio que eu vou visitar, eu fico de olho numa coisa chamada telefone. Telefone é assim: se você estiver fazendo um programa de rádio e ninguém ligar para você, telefone de rádio que não toca, aí cheira mal. Agora, se você está numa emissora de rádio, o telefone não para de tocar. Certa vez eu cheguei numa rádio aqui em Brasília, aí o cara disse: não, é que essa rádio ela é primeiro lugar, ela é não sei o quê, e o telefone não tocava, Eu falei: gente, essa rádio não tem ninguém ouvindo essa rádio, não. Telefone de rádio tem que tocar o dia todo, é dia e noite tocando. Ô, beleza, aqui não para. Aqui não para, toca direto, é uma maravilha. Gente, vamos começar o programa do Amado Batista. Eu sou de paz, desejo saúde a todos vocês e quero que todo mundo também seja de paz. Eu vou começar com a música A Gente Vai Se Encontrar. Amor de toda minha vida, mas não me preparou pra nossa despedida. E eu não posso impedir o meu pranto de cair. Adeus, meu grande amor. Me perdoe. Eu fiquei assim, tão desesperado. Mas não posso aceitar o meu fim num beijo de adeus. Não separe o teu corpo do meu, não mate o passado. Esse amor que o destino escreveu é coisa de Deus. As estrelas no céu, os mistérios do mar, são coisas que o homem não pode tocar. Meu amor por você é impossível matar. Um dia a gente vai se encontrar. As estrelas no céu, os mistérios do mar, são coisas que o homem não pode tocar. Meu amor por você é impossível matar. Um dia a gente vai se encontrar. Me perdoe se eu fiquei assim, tão desesperado. Mas não posso aceitar o meu fim num beijo de adeus. Não separe o teu corpo do meu, não mate o passado. Esse amor que o destino escreveu é coisa de Deus. estrelas no céu, os mistérios do mar. São coisas que o homem não pode tocar. Meu amor por você é impossível matar. Um dia a gente vai se encontrar. As estrelas no céu, os mistérios do mar. São coisas que o homem não pode tocar. Meu amor por você é impossível matar. Um dia a gente vai se encontrar. As estrelas no céu, os mistérios do mar. São coisas que o homem não pode tocar. Meu amor por você é impossível matar. Um dia a gente vai se encontrar. As estrelas no céu, os mistérios do mar. São coisas que o homem não pode tocar. Meu amor por você é impossível. Amado Batista. Eu não sei se você tem prestado atenção, meu caro e querido ouvinte, na bagunça que está a nossa política. O Congresso Nacional, ninguém se entende. O Senado, ninguém se entende. E agora o pessoal está falando assim, o PMDB está deixando o PT. Olha, esta gente ficou ao lado do PT até agora. Isso que nós brasileiros temos que prestar bastante atenção. Esta gente ficou ao lado da presidente Dilma, ao lado do Lula, quando estava tudo belezinha, né? Tudo joia, todo mundo junto, comendo do mesmo bolo, tapinha nas costas. Ah, meu deputado, meu senador, ou minha presidente, ou meu colega Lula, ou não sei o que, tal. A situação se agrava. Aí esta gente agora vai para onde? Vai debandar, vai largar o barco aí, vai debandar. Então a gente precisa ficar muito atento. A gente sabe que o Brasil vive um momento delicado. A nação brasileira passa por maus pedaços, pela delicadeza, pelas falcatruas, pela arrobalheira. Não vem dizer, neguinho não vem querer dizer aqui que é, ah não, é tudo o PT. Foi só o PT. Foi só o PTco, isso sim. Todo mundo, né, envolvidozinho no PTco. Agora a culpa é só do PT. Vamos agora largar de lado. Ô, Brasil. Eita, meu Deus, pobre povo brasileiro na mão dessa gente. Eita, Edelson Moura, cala-te boca, menino. Cala, menino, cala, menino. Vamos cantar agora. Amado Batista traz a música Desliga a Luz e o Telefone. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Olha, amor, eu vim de longe pra te ver. Não aguentei a saudade. Eu vim voando pra você neste fim de semana. Eu quero ficar com você. Eu quero uma noite linda neste fim de semana que vinda. Quero ver minha estrela brilhando pra mim. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Bote a champanhe na mesa. Vamos brindar nosso encontro. Que há muito tempo eu sonho com esse momento, meu amor. O apartamento decorado, perfumado com as flores, rosas vermelhas na mesa, simbolizando o nosso amor.

está aqui, aliás é Adriano, não é Adriana, não é Delson Moura, é Adriano, junto com a mãe dele, a Tereza de Jesus Santos. Eu não sei porque eu falei Adriana, mas é Adriano. É o Jairo dos Santos e Maria dos Santos, que são avós do Adriano e pais da Tereza de Jesus. E provavelmente, meus amigos, eles estejam lá em Barra do Garça, no estado de Mato Grosso. O telefone eu vou transmitir agora, porque se tiver alguém conhecido, alguém que saiba, né? É 77 o DDD, 77 99947 5797. 9, tem um 9 aí, porque é um 9 a mais lá na Bahia, em algumas cidades. 99947 5797. Falou? Tá falado, Adriano? Tá dado o seu recadinho. Se por acaso eles aparecerem, você já fala pro Edelson Moura, tá bom? Meus amigos, agora eu vou tocar a música Folha Seca para Moisés Souza. Eu sou Moisés, moro em Teresina, no bairro Água Mineral, e ouço o seu programa todos os dias pela Rádio Clube FM. Põe aí a minha música, Edelson Moura, preferida, Folha Seca. Tá certo, Moisés. Durval. Oi, Edelson, aqui é o Durval, do assentamento Santa Helena. Eu sou ouvinte da rádio desde a Nacional de Brasília. Mande aí a música Folha Seca, muito obrigado. Iraí. Iraí é de Sinop, lá em Mato Grosso, também está pedindo a música Folha Seca, não é, Iraí? Muito obrigado, nós vamos tocar para vocês. E é isso que eu falo, é tão bom a gente receber as mensagens dos nossos amigos, né? A gente fica sabendo o que é que o povo gosta de ouvir. Marciel. Marciel diz assim: eu sou de Marcolino Moura, município de Rio de Contas, no estado da Bahia, e eu ouço o seu programa todos os dias pela Portal FM, lá de Livramento. Que coisa boa, Marcel. Muito obrigado, viu, pela audiência na nossa Portal. Aurenice, de São João dos Patos, no Maranhão, ouve o nosso programa e oferece a música Folha Seca para sua mamãe Alzira. Eu quero ouvir a música Folha Seca. Vai ouvir agora, Aurenice. Canta para este povo amado. Folha Seca. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: desta casa e do seu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada vida, ela então sumiu. Ela é como folha seca que vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tem uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste. Edelson Moura. Sempre em nossos programas eu estou falando do óleo de avestruz Supremo. Mas é importante lembrar que a Saúde com Beleza também distribui outros produtos. O tira-chulé, o doce foi, o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza, que é o melhor sebo de carneiro do Brasil. Eu sei que tem muitos outros por aí. Claro que você encontra sebo de carneiro de muitas marcas. Mas o melhor que se tem notícia é o sebo de carneiro perfumado da Saúde com Beleza. Porque, olha, sinceramente, este produto tem feito assim um trabalho extraordinário nos pés das mulheres, nos pés dos rapazes, e toda pessoa que usa. Às vezes a pessoa fala assim para mim: Adelson Moura, eu usava uma outra marca antigamente, era a mesma coisa que água, mas agora não, da Saúde com Beleza é Titi Honey. Então, meus amigos, desconfiem desses produtos de R$ 5, R$ 4, R$ 3. Não existe a menor possibilidade, porque somente a embalagem silcada que a Saúde com Beleza manda fazer, somente a embalagem é quase isso. Agora, você imagina o cara vender um produto desse por R$ 5. Não tem condição de prestar. Então, Saúde com Beleza tem o melhor sebo de carneiro perfumado do Brasil. Você pode acreditar no Edelson Moura. Faça uso e depois me diga. Tem que me dizer, não, Edelson Moura, é isso mesmo que você fala. Meus amigos, os nossos produtos, Saúde com Beleza, o óleo de avestruz Supremo, a banha de avestruz Supremo, peça ao nosso representante na sua cidade, o nosso promotor de vendas. Aqui em Brasília, o Olho Vivo atende você pelo telefone 84457768 em Taguatinga. Somente os nossos queridos amigos de Taguatinga. 84457768. Raimunda agora está acordando mais cedo. Ela disse: eu estou acordando mais cedo porque aumentou o número de pedidos e de entregas que tenho que fazer. Agora eu falei para ela: não dá, mulher. Não dá, mulher, ficar dormindo até tarde. Acorda cedo para atender o telefone dos meus ouvintes, das pessoas que estão ouvindo. Você que mora em Samambaia. Oi, Samambaia. Produtos Saúde com Beleza com a nossa promotora de vendas, Raimunda. É 9978-0658, o telefone dela. No Palácio do Rádio 2, no centro de Brasília, para as pessoas que querem adquirir o nosso óleo de avestruz em Brasília, na Asa Norte e Asa Sul, dirijam-se ao Palácio do Rádio 2, Salão de Cabeleireiros Líder. Geraldo é o nosso representante. E ainda temos no Paranoá, a Casa Nordestina. Eita, meu Deus! É sucesso absoluto. Compre o óleo de avestruz Supremo em todos esses lugares e ainda no site saudecombeleza.com.br. Anotaram direitinho? Saúde com Beleza. Eu falei com. Cuidado com a pessoa bota I, aí sai em outro lugar. Aí compra errado, depois liga pra gente reclamando: ah, eu comprei errado. Que droga. Ai, que raiva. As pessoas falam bem assim quando erram. Porque tem um espertalhão aí que ele botou Saúde e Beleza. Aí cai no site dele para ver. Vai lá para você ver o que acontece. Então é Saúde com Beleza, ok? Este é o site, tem lá a foto do Edelson Moura. O óleo de avestruz Supremo é do rótulo vermelho. Eu amo você. Vamos ouvir agora. Amado Batista, o mais mais amado do Brasil. Está sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor, o amor nunca vai ter fim. Está sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor nunca vai ter fim. Vai ter fim. Oh, oh, oh, oh. Nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Oh, oh, oh. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Gente, eu tenho uma notícia pra vocês. Severino tá voltando aqui pra Rádio Estúdio Brasil. Quebrou cabeça por aí, foi trabalhar com a dona Divina lá na oficina mecânica dela. Deve ter dado tanto prejuízo, né? Porque a última vez que eu fiquei sabendo, perguntaram para ele lá em quantas partes se dividiu o motor. Ele pediu uma marreta para quebrar o motor do carro. Então eu fico imaginando. Agora a produção disse assim: olha, Deus, quem está voltando para cá para trabalhar com a gente? Severino. Digo, ah, não acredito. Teve coragem de voltar para cá para pedir arrego? Porque eu falei para todo mundo aqui, eu não escondo as coisas. Severino me traiu. Ele me largou, foi trabalhar numa oficina mecânica, disse que ia enricar. Não, lá eu enrico, aqui o senhor não deixa eu enricar, só quem enrica é o senhor. Olha o que uma pessoa tem coragem de falar para mim. Imagina, a pessoa chegar e dizer: não, eu vou para lá trabalhar lá nessa oficina, porque lá eu tenho chance de enricar. aqui com o senhor eu nunca vou enricar, só o senhor quer ser rico. Eu fiquei chateado com o Severino, gente. Fiquei chateado, mas eu meu coração é uma manteiga. Já perdoei. A produção veio falar comigo, que não sei o quê, que ele veio e tá aí, não tá pá, cadê ele? Aí, botei, manda ele entrar. Aí entrou aqui, eu falei, você é um cabra sem vergonha, Severino. Porque você me abandonou, me largou aqui e tal, pra dizendo que ia enricar. Cadê, você já tá rico? Disse, não, agora eu quero enricar aqui. Severino disse que quer enricar aqui agora, ó. Na Atitude Brasil e na Saúde com Beleza. Não, quando ele foi pra lá, não tinha Saúde com Beleza ainda não. Não tinha não. Agora que tá com Saúde com Beleza, que ele vai... Você vê como o cara é mala, né? Vê como o cidadão é mala. Diz que agora ele vai enricar, porque diz que viu que eu tô enricando muitas pessoas. Ah, é, Severino? Não, você tá vendo como a gente nunca na vida, meus amigos, nós devemos nunca desfazer de dizer para as pessoas, dessa água não beberei. Desfazer das pessoas que nem o Severino desfez de mim. Ele desfez, disse que só aqui, só que eu que ia ser rico, que ele ia enricar lá na oficina da mulher. Resultado, a mulher quer ver o diacho, não quer ver ele. Quer ver o diacho, fala dele para a divina. Chama a divina e fala de Severino. Fala de Severino para ela, para ver se ela quer. Aí veio aqui agora bater na porta do papai. É, não devemos nunca dizer, desta água não beberei. Vai falar que aqui só quem enrica é o Edelson Moura, seu mal agradecido. Mal agradecido, mas eu não tenho raiva. Traz de volta, produção. Traz de volta, bota aí, nem que seja para servir cafezinho para as minhas visitas, as pessoas que vierem aqui, bota aí. Para levar mercadoria no correio, quando tiver que levar, bota para cá. Bota para cá. Vou ensinar para eles com quantos paus se faz uma cangalha. Volta, Severino. Pediram a volta dele, muitos e-mails. Ele que fica fazendo lobby nas pessoas, isso sim. Monotonia. Amado Batista, canta pra gente. Onde está aquele amor que nasceu em nós? O que aconteceu com ele? Morreu de repente. Nossos beijos já não têm o mesmo sabor. E o nosso amor acontece como um caso qualquer, tão de repente. Não sentimos mais prazer e fingimos sentir. Quando o coração não quer, não adianta. Nossos pensamentos voam, buscam outras emoções. O tempo passa e nós dois, mergulhados nas mentiras, ilhados de solidão. É o fim desta nossa fantasia. Quero ter novo dia, sentir no peito o verdadeiro amor. Se em nós tudo é monotonia, vamos tentar nos achar em outros corações. É o fim.

Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, meus amigos, o programa do Edelson Moura na TV. E eu quero anunciar para vocês, né, este trabalho que nós vamos fazer. É um programa independente, a nossa produtora é a Rádio Estúdio Brasil. E nós estamos dando o nome de TV Estúdio, TV Estúdio Brasil, a nossa produtora. Então, o programa do Edelson Moura será um programa musical. Nós vamos colocar muitos artistas para cantar, vamos receber pessoas famosas, pessoas queridas do público. E vamos também dar oportunidade aos novos, aos cantores novos. Até porque estamos aqui na região centro-oeste do Brasil. O nosso auditório, o nosso prédio, é tudo particular, é tudo da Rádio Estúdio Brasil. E o patrocinador do Edelson Moura vai ser uma empresa nova que está crescendo muito, é quem vai dar o cascaio, né, porque as pessoas sabem que nós trabalhamos, mas nós precisamos receber o nosso salário. Então, eu mesmo vou pagar o meu salário para trabalhar nesse projeto, que é um projeto assim, como é que se fala? É um sonho, né, que eu sempre tive de fazer um programa de televisão. E é claro que as oportunidades são difíceis, não é? Todas as vezes que a gente buscou um canal de televisão para fazer um programa, para trabalhar, as pessoas sempre falavam assim: não, Edelson Moura, traga um demo. Aí eu falava: como é que eu vou fazer um demo? Um demonstrativo, se eu não tenho onde gravar, eu não tenho câmeras, eu não tenho cenário, eu não tenho nada, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer com o celular? Vou gravar no quintal de casa? É assim que faz um demonstrativo? Então agora, eu para fazer o meu demonstrativo, eu não vou precisar de sair mostrando, né, para os canais de televisão. Eles terão a oportunidade de exibir, de assistirem, porque nós vamos colocar no nosso site da Rádio Estúdio Brasil, e o site novo que está sendo criado vai receber os nossos programas da TV Estúdio Brasil, que é um site que está sendo preparado, e as pessoas vão poder me assistir em qualquer parte do planeta, em qualquer parte do mundo, através da internet e também através das emissoras de televisão que quiserem colocar o programa do Edelson Moura no ar, inteiramente grátis. É de grátis. Ninguém vai pagar nada, você vai receber o programa pronto, os breaks comerciais serão todos seus, ou seja, eu só vou ficar com o merchandising dos produtos da Saúde com Beleza. Só vou ficar com o merchan. Então, o resto é de vocês, totalmente de vocês, das televisões dos nossos colegas. Então, aguarde para, em breve, o lançamento do programa de televisão do Edelson Moura. Vai se chamar